Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos hoje com um super episódio, encerrando nossa temporada de Realidade ou Ilusão, o grande filme do ano 2000, Psicopata Americano, da Mary Harron, estrelado pelo Christian Bale, baseado no livro do Bret Easton Ellis. Filmaço, assim, e tudo a ver com a nossa temporada, né? Só que antes aqui tem uns cartões de visita aqui na mão, tô vendo um aqui, tem um cor de alabastro, tem uma textura assim, meio casca de ovo aqui, escrito Diego Nunes, vice-presidente. Se apresente, por favor. É um prazer estar aqui, apesar de nós todos sermos, né, vice-presidentes, né, da Pierce & Pierce. É um cargo de alta confiança, né, de muita responsabilidade, né, que exige que a gente vá almoçar e jantar em restaurantes de Brasília maravilhosos e tal, né? Nossa agenda lotada, mas mesmo assim a gente reservou esse tempo aqui para discutir esse filme nesse podcast. Espero que gostem. Eu tenho que ver na minha máquina Nautilus, né? E aí eu vou voltar bem forte e motivado pra gente continuar o podcast. Só um minuto, tá? E esse outro aqui, um cartão, esse aqui, mas não sei, Opa Lima, assim, meu creme. Igor de Campos, vice-presidente também, tudo bom? Olá a todos e todas que estão nos escutando, é sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiro sem creme. Creme é o que tem no meu cartão, creme é o que tem no meu rosto também, né, da minha máscara facial. Mas assim, é sempre um prazer estar aqui, mas eu pediria que a gente gravasse logo esse podcast, porque eu tenho uma reserva hoje à noite para o restaurante Dorcia, né? Eu não gostaria de me atrasar, sabe? Você sabe como é que é, né? É um restaurante muito requisitado, então assim, eu tenho que estar lá na hora certa, porque eu marquei um coquetel, né, com os meus amigos, né, o Paul Allen e o Patrick Bateman. Então vocês estarão lá me esperando. Então, por favor, vamos gravar logo esse episódio, sim? Não temos tempo a perder. Certo, certo. O terceiro cartão é o meu, né? Que é, eu diria, o melhor dos três, né? Na minha opinião pessoal, por gelo, né? Sem textura nenhuma, que é mais menos cafona, né? Felipe Sobreiro também, o vice-presidente, né? E, bom, fica... é, cada um tem o seu gosto. Não, mas agora sim. É uma adaptação de um livro bem interessante sobre um miope, assim, um investidor de Wall Street nos 80, aquela coisa rico que não faz nada, né? O trabalho é ficar no escritório o dia inteiro, fazendo dinheiro, aquela vida sem, que é pura superfície, pura aparência. E o protagonista, o Patrick Bateman, né? A gente acompanha ele, essa vida vazia, hiper curada dele, né? Dos processos de beleza que ele faz, a roupa que ele usa, os restaurantes onde ele vai. É uma vida puramente, né? Os altos níveis da sociedade, mas ao mesmo tempo não tem nenhum conteúdo, né? E essa falta de conteúdo dele vai se manifestando ao longo do filme. Você vai vendo que ele tem umas tendências hiperviolentas, né? Uma crueldade, assim, com os pobres, com as mulheres, com quem não é ele, basicamente, né? E isso não é uma coisa meramente um traço negativo, e sim algo que ele expressa violentamente, né? Você vê que ele mata pessoas e tortura. Ele é um assassino em série mesmo, né? Apesar de ter essa vida perfeita, entre aspas, né? E um colega dele que ele mata, tem um policial que tá tentando descobrir qual é o paradeiro dele, e esse policial William Defoe, né, e o colega que morreu, o Jared Leto. E ele vai ficando mais e mais enlouquecido, mais e mais incapaz de manter essa fachada dele, playboy, assim. E no final do filme, que anula um pouco a dubiedade que tem no livro, né, que o livro fica menos claro, né, no filme, no final é confirmado, né, essas fantasias, essas imagens violentas dele eram só isso, na verdade, né, ele não chegou a matar ninguém, era tudo uma expressão desse vazio dele, dessa falta de alma dele, de coração, de empatia, de pensamento pelos outros. É uma expressão violenta, mas que ele nunca realmente levou pra frente fisicamente, né? E é um filme que marcou muito a época, eu lembro. Filme que é bem memetizado, assim, na internet. Ele é bem, até hoje, né? Ele tá fazendo 25 anos, ele é super popular. O Patrick Bateman é uma cara, assim, que todo mundo conhece, né? Que vai pela internet, volta e meia surge uma expressão dele, um gif, uma coisa, porque é essa atuação do Christian Bale, né? Que foi, na minha opinião, aqui começou a carreira dele adulto, né? Após, sei lá, o Império do Sol, que ele era uma criança, né? Acho que a carreira dele, do Christian Bale que a gente conhece hoje em dia, começa nesse filme, né? E ele tá ótimo, assim, tá incrível, realmente. Então é isso, né? Por esse fato de você não estar inteiramente claro como o Patrick, o que é real, o que é só a fantasia dele, ele tá matando mesmo, ele tá destruindo tudo ao redor dele só pra exercitar essa monstruosidade que ele tem, ou ele só tá sonhando isso, né? Então a gente achou que tinha tudo a ver com a temporada e eu também tô de acordo. Quem não viu, espero que vocês assistam, que é um filmaço. Mas deixa eu perguntar pros meus co-hosts, assim, ou os outros vice-presidentes, inclusive pro Diegão, por exemplo, que foi quem recomendou. Diegão, qual é a sua história com o Psicopata Americano? Inclusive o livro, bora por cima, assim, se você leu e tal, pros nossos ouvintes ficarem ao tanto. Eu assisti esse filme quando saiu. Não me lembro se foi no cinema ou se foi em casa, mas eu sabia muito pouco sobre ele, mas sabia que era um filme que não era simplesmente um filme só sobre um psicopata assassino e nada mais, né? Um filme normal, comum. Eu sabia que era um filme especial. Sabia que tinha um teor satírico, né? E quando eu vi, eu realmente fiquei, assim, encantado, né? Quase embasbacado pela interpretação do Christian Bale, né? Eu não, também não conhecia ele, a gente não conhecia ele na época, né? O filme, acho que foi lançado em 2000, finalzinho, né, já dos anos 90, 2000. Então, eu achei a atuação dele espetacular, assim, muito dedicada, muito comprometida, uma atuação digna de Oscar para um filme não grande, né, para um filme indie. Então, foi a primeira coisa que me chamou muita atenção. Eu achei ele bem frio, achei ele bem, bem distante, bem remoto, bem quase patético, assim, sabe? Muito convincente. E o final do filme também me surpreendeu demais, assim, demais, demais, assim, sabe? O final do filme com esse twist, né? Com essa dúvida, com essa ambiguidade sobre se ele tá vivendo algo real ou não, né? Ou se é tudo fantasia. Eu achei máximo, achei muito bom. Hoje em dia eu assisto, né? Já entregando o que eu acho, né, sobre essa questão. Hoje em dia eu assisto e eu vejo claramente que tudo que ele viveu é fantasioso, né? Tudo isso que viveu é uma válvula de escape pra ele, imaginativa. Eu gostei tanto do filme que eu quis ler o livro, né? De qualquer maneira. Comprei o livro, e o livro é um livro que não é fácil, acessível de ler, porque ele tem um estilo muito interessante, mas um pouco repetitivo. O narrador do livro, né, o Patrick Bateman, ele faz questão de marcar e enumerar, identificar tudo que ele usa, todas as marcas que ele usa e toda... Por isso que eu brinquei, né? Que ele, até a máquina de ginástica que ele tem em casa, ele fala que é a marca Nautilus e fala o tipo e o modelo da máquina. E aí todas as roupas, os ternos que ele usa, os restaurantes que ele vai, ele descreve os pratos que ele come em detalhe. Então ele faz questão, assim, de descrever o status, né, de cada coisa que ele consome e de cada experiência que ele tem. Como se fosse uma coisa que vão se somando à vida dele, né, que ele tenta somar, agregar a vida dele para que a vida dele faça algum tipo de sentido. E o livro marca bem isso. O livro é ultra violento, muito mais do que o filme, e no livro realmente a ambiguidade ainda é maior. A gente realmente no livro não tem certeza nenhuma se ele realmente mata as pessoas, se ele vive aquelas fantasias ou não. Eu recomendo muitíssimo o livro, mas tem que estar preparado, né? Não é um livro linear e narrativo e fácil, tranquilo. Mas eu gostei muito. No meu caso é igual. Eu vi o filme primeiro e o livro depois. O filme eu vi em VHS na época. Gostei muito também. O fato do Christian Bale ser desconhecido ajuda muito, né? Na época, ele é o Patrick, né? Hoje em dia, o Christian Bale é uma super estrela, né? Mas pra mim, ele era o personagem. Então, me marcou muito também. Dessa última vez que eu vi agora, foi a vez que eu achei mais engraçado o filme. Tem altas cenas. É um filme de sátira, né? Mas tem vários momentos que eu dei risada, assim, que é um filme mais leve, né? Eu acho que do que o livro, que é bem opressivo, não só pela violência, que é hiperviolento, né, o que ele descreve, mas realmente nessa numeração de contabilizar e tentar tirar alguma vantagem, né, na especificidade de tudo que você consome ser de alto nível e detalhadíssimo, né, como realmente como se isso aumentasse em alguma coisa o status dele, né? Então ele é um livro que cansa, assim, mas vale a pena, eu acho também. O único livro do Bret Easton Ellis que eu li, mas eu gostei bastante depois que eu me acostumei, né, com essa qualidade dele, né, repetitiva, obsessiva, com status e com numeração. Mas acho que tem tudo a ver com o personagem, né? Bom, é isso, né? Filmaço, adoro. Queria ter visto no cinema, mas não foi o meu caso. E agora deixa eu perguntar pro Igor. Você, qual é essa história com o Psicopata Americano, o filme, o livro, etc? Qual é a sua impressão? Minha história é muito parecida com a do Diego, que é muito parecida também com a sua também, Filipão. Eu assisti esse filme quando o filme foi lançado. Eu não assisti ele no cinema, não. Eu acho que eu quis ter visto ele no cinema, mas acabou que eu assisti ele em VHS ou em DVD ou alguma coisa assim. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu demorei um pouquinho pra gostar. Assim, hoje eu gosto muito desse filme. Eu dou, assim, 5 estrelas redondas pra ele, sabe? Eu acho que é um filme genial. E a gente pode até depois falar por quê, né? Por que eu vou defender esse ponto? Eu acho que é um filme genial em vários aspectos. Mas eu demorei a gostar dele, porque eu acho que eu fui mais desavisado, né, pra esse filme do que o Diego. Porque o Diego, ele ainda sabia que era uma sátira, que tinha elementos de sátira social. Eu nem isso sabia. Eu aluguei um filme com o título Psicopata Americano, realmente acreditando que era um filme de horror. E eu comecei a assistir o filme achando que seria um filme de horror. Então, foi um pouco frustrante em um primeiro momento, né, ver que ele não correspondia com as minhas expectativas. Eu achei engraçado que desde os créditos iniciais do filme, né, o filme ele já brinca um pouquinho com essa questão da expectativa do público. Porque você vê umas gotas vermelhas caindo num fundo branco, né, e o nome Psicopata Americano. Então, claro, você imagina, ah, isso é sangue, né, isso é sangue das vítimas dele. E aí você vê, é uma espécie de creme de morango, ou creme de framboesa, alguma coisa assim, que tá sendo colocado num prato desses pratos chiques, gourmets, né, de um restaurante fino. Aí você vê uma pessoa segurando uma faca, né, aí a faca cai, mas aí a faca não cai, sei lá, no pescoço de ninguém, a faca cai numa cebola. Ou seja, é alguém preparando um desses pratos. Então, assim, eu acho que desde os créditos, o filme, ele já brinca com essa questão da expectativa do público, né? Olha, você acha que você vai assistir um filme X, mas na verdade eu vou te contar uma história Y. Você acha que vai ver a história de um psicopata, né, de um serial killer? Você acha que esse filme vai ser mais um desses filmes na linha de filmes de psicopata, né, de filmes investigativos, né, agentes do FBI na trilha de serial killers? Eu acho que o filme que inaugurou essa onda foi O Silêncio dos Inocentes, que veio alguns poucos anos antes, né, que O Psicopata Americano. Você acha que vai ser mais um filme dentro dessa linha? Seven, Kiss the Girls, alguma coisa assim? E sendo que ele não é nada disso. Eu demorei pra gostar, porque eu demorei pra perceber que, na verdade, esse filme, ele é muito mais uma sátira social e ele é muito mais uma comédia de humor negro do que exatamente um suspense sobre um assassino psicótico e policiais em investigação pra saber como é que ele vai ser capturado ou alguma coisa assim. Essa foi a minha expectativa inicial. Então, assim, eu confesso que eu demorei pra gostar desse filme, porque eu assisti ele e eu... tá, né, que louco, né, mas é bonzinho. E o final do filme também me pegou muito de surpresa. Eu tenho uma opinião quanto ao final do filme, assim. O Zabu Diego, ele falou que ele assiste o final do filme e ele tem certeza que o filme, que os crimes que a gente vê no filme são produtos de uma fantasia, da fantasia do personagem principal, do Patrick Bateman. Bom, assim, eu acho que o filme, ele de fato é ambíguo nesse sentido, assim. Ambíguo significa que ele permite perfeitamente essas duas leituras. As duas leituras são perfeitamente possíveis, né, nesse caso. Então, o filme, ele é ambíguo, mas eu gosto de pensar que ele é um serial killer, né? Mas assim, eu quero falar sobre isso mais tarde, depois. Mas em resumo, é um filme que eu gosto muito. Eu acho que ele tem muitos temas interessantíssimos, assim. Eu acho que é um filme que, à medida que fui assistindo ele ao longo dos anos, eu fui gostando cada vez mais dele. As atuações são ótimas, o estilo dele é ótimo, né? Eu achei engraçado hoje, né? Porque a gente tá em 2025, né? Falando sobre esse filme. Quando ele saiu, em 2000, os anos 80 eram considerados uma piada, sabe? Era extremamente brega e cafona. Hoje, anos 80 é cool. Né, tem toda uma valorização, revalorização da estética nos 80 que a gente vê em filmes, em séries de televisão, Stranger Things, Jabba 4. Anos 80, hoje em dia, é cool. Mas naquela época, era nossa, o máximo da cafonice. É engraçado ver esse filme hoje, né? E achar, oh, nossa, que legal, ele tá escutando Whitney Houston. Não, não é. E os cortes de cabelo também, e aquelas aqueles ternos com ombreiras, né? Assim, aquilo é tudo é absurdo, mas hoje é cool. Naquela época era cringe. Mas assim, esses são os motivos pelos quais eu gosto muito desse filme. Mas assim, eu queria começar essa conversa com vocês, cavaleiros, perguntando pra vocês. Esse filme, como o Filipão já tinha falado, né, esse filme ele é muito memificado hoje em dia. Eu acho que ele ganhou uma significância cultural hoje em dia que talvez seja mais importante pros dias de hoje do que era na época do lançamento dele. Inclusive, eu acho que no lançamento dele ele não era tão bem visto quanto ele é hoje, né? Hoje em dia, Psicopata Americano é um clássico, indubitavelmente, é um clássico de cinema. Mas na época ainda era um filme muito controverso. E eu queria perguntar pra vocês, assim, por que vocês acham que esse filme tão popular nos dias de hoje? Ele é tão popular que quando eu tava vendo aqui a lista de filmes do Christian Bale lá no MUBI, esse é o terceiro filme mais popular dele, mais bem votado dele, mais bem avaliado dele. Os outros dois são os dois Batmans que ele fez com o Christopher Nolan, né? Ou seja, ele só perde pro Batman. Então eu queria perguntar pra vocês, por que que o Psicopata Americano tem essa popularidade? Por que que Patrick Bateman se tornou esse ícone popular tão, tão grande hoje em dia? O que vocês acham disso? Acho que tem um nicho da população que se apaixonou por esse filme, e aí esse nicho é um nicho cada vez maior, mais numeroso hoje em dia, né? E os críticos desse nicho também cada vez maior. Então, tem os dois lados, né? Então tá todo mundo assistindo esse filme. Eu acho que o nicho do que eu tô falando são os homens com masculinidade frágil e misóginos. São os homens que, por exemplo, que são muito ressentidos e frustrados com mulheres, e o personagem, ele tem essa questão de desprezo e frieza e violência contra as mulheres no filme. Associada a sucesso econômico, né? associada a um monte de coisas que ele faz para se transformar num bem atraente, né? Numa commodity. Então, ele todos os cremes que ele usa, né? Tudo que ele cuida da própria aparência, da beleza, né? O regime de malhação dele, onde ele trabalha, as roupas que ele usa. Isso tudo dá a ilusão de que você, mesmo sendo, sei lá, feio ou desinteressante, se você comprar essas coisas, se você imitar, se você emular o Patrick Bateman, você vai projetar uma imagem de sucesso, uma imagem de sexy, uma imagem de sucesso, né? Em geral. Sucesso não só financeiro, mas sucesso social. Sucesso amoroso, sucesso tudo. Então, eu acho que é uma mistura dessas duas coisas, né? Que junta a misoginia com a possibilidade do homem bosta não ser mais bosta, de uma maneira bem errada e oblíqua, né? E equivocada. E aí tem muita gente que critica isso hoje em dia, é claro, né? Que critica esse público hoje em dia, né? Que é um público forte na internet, né? Que realmente se manifesta muito na internet, né? E é meio ridículo e perigoso às vezes, que são os incels, então... Teve uma ascensão nesses últimos 25 anos, né? Que o filme de 2000. Esses MRA, né? Men's Rights Activist. Ativista de direitos dos homens. E, absurdo. Vem associado a uma falta de entendimento e compreensão de leitura da cultura, né? Leitura no sentido de ver um filme, você não entender o filme, não digo leitura de ler obrigatoriamente, que é o mesmo exato problema que teve com o Clube da Luta, por exemplo, que é um irmão desse filme em termos da crítica que ele está fazendo. O Edward Norton lá e o Tyler são basicamente o psicopata americano quebrado em duas pessoas, né? Esse Patrick Bateman é desconstruído, né? E é um filme que critica a mesma coisa e é abraçado pelo mesmo público que vê essa crise de masculinidade, essa coisa de sucesso e riqueza, e Wall Street é cheio disso, né? Esse hipercapitalismo tardio, selvagem, onde você pode ser uma merda, mas se você tem um sucesso no seu trabalho, você é rico, então não interessa nada, né? E essa mentalidade que você diz, por que o Patrick Bateman está tão popular, se manteve como uma figura online, assim? E pra mim não é tanto de gente que não entendeu o filme, mas esse tipo de pessoa ficou mais comum hoje, né? Ele é meio que um ícone, né? Então, por exemplo, até brinquei no último episódio, né? Quando eu anunciei o filme, eu falei que hoje em dia um Patrick Bateman da vida, que é exatamente esse tipo de personalidade, de mentalidade, virou presidente dos Estados Unidos e tá atacando o terror, né? Que é o Trump, que é um imbecil, que como o Patrick Bateman deve passar o dia inteiro sem fazer porra nenhuma, preenchendo lá a palavra acusada dele, escrevendo carne, osso e sangue, e só pensa em destruição e em acumulação de dinheiro e de moda e de ter o cabelo dele, não sei o que, e só destrói e acumula. Então, eu acho que esse tipo, Patrick Bateman, ele não virou uma coisa, uma relíquia nos 80, sabe? Gordon Gekko, aquelas coisas, nossa, que você lembra daquelas figuras? Isso não é uma coisa que é uma relíquia, né? Ele só ficou mais vigente nesse tempo que o filme foi lançado, até hoje, eu acho, né? Ficou, lamentavelmente, cada vez mais do momento, né? Uma coisa do momento. Se você trocar aquele mullet dele, se ele ouvir, sei lá, Doja Cat e qualquer outra coisa em vez daquelas bandas, aquele cara existe hoje, né? Só que talvez ele não tenha Wall Street, ele tá lá no Vale do Silício, fazendo uma rede social lá de merda, lá pra fuder com todo mundo, pra acumular e pra ter aparência exatamente o mesmo tipo de figura, de pessoa, né? Então ele, pra mim, é um avatar, assim, do Zeitgeist, que não só não é uma relíquia nos 80, mas o filme meio que previu, né, que aquele cara tá lá até hoje. O Patrick Bateman, ele não morre no final do filme, ele continua sem progresso nenhum, né, do começo ao final do filme, ele é exatamente igual, e de 86, sei lá, quando se passa a história, a 2025, ele também tá aí vigente até hoje, né, lamentavelmente, por isso que o Patrick se mantém. E, num nível mais superficial, acho que porque o Christian Bale é tão bom no filme, né, que esses gifs de reação dele, videozinho, blá blá blá, ele tá tão expressivo e tão embutido dentro do personagem, isso se transborda, né, pras imagens, né? Por exemplo, um que eu vejo bem comum em Twitter e da vida, que já nem uso mais, né, rede social, quando alguém comenta alguma merda que todo mundo tá detonando, 100% das vezes aparece uma imagem dupla do Patrick, né, daquela cena que ele tá vendo os cartões de visita, né, primeiro quadro, ele dizendo, very nice, muito legal, muito legal, agora vamos ver as respostas ao que você falou, né? Que quando a pessoa está sendo detonada. Então, esse tipo de utilização memética vai além até do filme, né? Ficou tão forte, tão marcado, além do personagem, que virou parte do léxico, né? Da internet. Mas, principalmente, eu acho que é essa figura tipo Patrick que tá ficando bem emblemática, né? Acho que a longevidade do filme vem daí, mais do que que qualquer outra coisa. Eu mesmo ia tentar responder essa pergunta também, né? Assim, eu gostei muito da resposta de vocês dois. Eu acho que a minha resposta é mais ou menos uma amálgama da resposta do Diegão e da resposta do Felipe, né? Eu acho que, sim, existe essa parcela da população. Eu não sei, Diegão, eu acho que é uma parcela ainda pequena, né? Assim, quando a gente vai pensar nesses incels, nessa galera desses movimentos de direito masculinistas, sabe? Eu não sei se isso é a grande e vasta maioria dos homens hoje em dia. Tenho minhas dúvidas quanto a isso, né? Assim, do ponto de vista estatístico mesmo, assim, não sei quanto a números, né? Essa galera existe, sem dúvida nenhuma, e eles são muito vocais e presentes, né, nas redes sociais e na internet, mas eu não sei se eles constituem, digamos assim, a maioria dos homens hoje em dia. Mas sem dúvida nenhuma, né, se o Patrick Bateman, ele virou uma espécie de ícone dos Sigma Male, seja lá que porra é essa, Sigma Male dentro daquela hierarquia masculinista, né, que você tem os homens alfa, os homens beta, e você também tem os homens Sigma, que seriam os lobos solitários, né, do grupo de lobos, né. O que é altamente fajuto, né? No final das contas, o Sigma Male, ele é um beta male, que ele não admite que ele é um beta male, ele queria ser um alfa male, mas ele não consegue ser um alfa male, aí ele vai se empoderar sendo um Sigma Male. Mas assim, esse jargão da psicologia evolucionista, né, que caiu nas graças populares, eu acho absolutamente vazio hoje em dia. Isso não quer dizer absolutamente nada, né? Alfa male, né? Que bosta é essa? Isso não é nada, né? Mas assim, tem grupos que realmente levam isso a sério, acham que nós homens somos divididos nessas categorias, né? E que o Patrick Bateman seria, assim, um avatar, né, dos principais valores, né, que o Sigma Male representa, né. Agora, por quê, né? Eu fico me perguntando por quê. Será que ele não tem absolutamente nada de bom, esse personagem? Ele não é imbuído de nenhuma característica positiva? Eu acho que a fachada do Patrick Bateman, a fachada de um homem independente, focado em si mesmo e empoderado. São três coisas que, a princípio, são muito boas. Todo mundo quer ser independente, todo mundo quer ser empoderado, todo mundo quer focar nas suas próprias coisas, focar na sua carreira, pensar em crescimento pessoal, sabe? Então, sim, então por que não, né? O Patrick Bateman seria, então, né, um representante, um arauto, né, desses valores. Sendo que eu acho que isso é uma leitura, talvez, falha, né? Não gosto muito de usar essa palavra, né, mas vou usar aqui. Uma leitura, talvez, superficial, né, daquilo que o personagem é. Ele realmente, ele tem esse verniz de independente, mas ele, no fundo, ele é um solitário. Ele é independente porque ele é sozinho. Ele é independente porque ele não tem nenhum laço real com ninguém, né? Você vê no filme, ele tem um círculo de conhecidos, né, mas ele não é realmente amigo de ninguém. Eu queria aproveitar isso que você acabou de falar para puxar que ele tem, apesar de ser esse vazio puro, né, pura fachada e tal, ele tem uma certa, esse autoconhecimento, que eu achei interessante, que na narração dele é completamente sincera, né, pelo menos da uma narração onde ele confessa, ele diz que ele é vazio, não tem nada dentro, né, e ele comenta que ele só tem dois sentimentos, que eu achei interessante, que acho que dá um assunto pra gente, que é disgust and greed. Ele só sente nojo e cobiça, mais nada, né? E o resto é fingimento. E quando a noiva dele pergunta por que ele insiste em casar, porque se ele quer casar, ele diz que sim, porque ele quer fit in, eu quero me encaixar. Então eu acho que é interessante você, esse triângulo de valores dele, né? Necessidade de se encaixar no status dele, cobiça e nojo. Aí você tem uma pessoa, e acho que não, né? Mas eu acho interessante que ele tenha esse autoconhecimento. Ele fala para nós, espectadores, né? Ele confessa, olha, eu não sinto nada, isso é completamente vazio, eu sou só uma casca, e eu odeio todo mundo, odeio todos, e eu só quero ganhar dinheiro e encaixar e passar. Então me pergunto, eu de nós três sou quem menos entende de psicanálise, não sei o que, parece pra mim que ele tem esse impulso violento dele, meio id, né, tem esse elemento super ego de fit in, de se encaixar no mundo, e acho que o ego dele quase que nem sobra nada ali no meio, né, é tipo, é invisível, nada, preso entre uma pressão social por cima e uma pressão animal por baixo, de destruir, né? Não sei. O que vocês pensam sobre isso? Assim, deixando bem claro que quando eu falei, assim, esses valores independentes, focado em si mesmo, empoderamento, assim, sabe? Tipo, eu tô tentando enxergar no Patrick Bateman quais que seriam essas características positivas que o suposto Sigma Male viram nele, sabe? Eu tô tentando entender por que ele se tornou esse ícone cultural que ele é hoje, assim, sabe? Não que eu realmente ache, justamente, assim, eu tô querendo desconstruir essas ideias, né? Naquilo que ele parece ser independente, na verdade, eu acho ele um solitário, sabe? Ele não tem laços reais com ninguém. Ele tem o círculo de amigos dele, mas só que ele não é amigo de ninguém. Ele tem a noiva dele, mas ele desmancha o noivado lá no final do filme, né? E ele desmancha de uma forma altamente tosca, insensível e engraçada, né? Convenhamos, aquela cena hilária. Esse foco nele mesmo é simplesmente porque ele é insensível, ele não tem empatia. Aquela cena dele lidando com um mendigo, sabe? Eu acho que é muito ilustrativa disso que eu tô falando. Ele é totalmente insensível ao problema dos outros. E esse suposto empoderamento dele, isso tem a ver com uma coisa que você falou, Filipão, né? Porque eu acho que o Patrick Bateman, ele é esse personagem atraente, assim, ele enquanto personagem, né? Ele é atraente porque, bom, assim, ele pertence a essa vasta categoria de personagens, né? Que é o serial killer. E o serial killer é um personagem muito atraente, assim, culturalmente falando, né? Ele tem sido um personagem muito importante pra cultura, né? Pro cinema, pra televisão, pra literatura, desde os anos 70, desde o final dos anos 70 até os dias de hoje, mais ou menos, né? Tem um livro muito interessante chamado Projected Fears, Horror Films in American Culture, Medos Projetados, Filmes de Horror e a Cultura Norte-Americana. Quem escreveu esse livro é uma pessoa chamada Kendall R. Phillips. Só para adicionar que você falou que desde o final dos anos 70 que tem essa fascinação do cultural em geral com assassino em série. Eu diria que antes, né? Eu acho que o primeiro filme que inaugura isso é o Psicose, em 60, né? Eu acho que aí é o ponto zero dessa, o começo desse interesse cultural por assassinos, né? Que antes era uma figura meramente repugnante. Começa, eu acho que com Hitchcock, né? E aí só aumentou daí pra frente. Não, começa aí, mas que eu falo assim, o serial killer, ele ainda não era tipificado nessa época. Ele ainda não era um personagem popular. Você tem o Psicose, você tem aqui e ali, né, outros filmes que retratam serial killers, né? Você tem Peeping Tom, por exemplo, assim, que é um filme dos anos 50, anos 40, anos 50, eu esqueci. É de 60 também, é do Pressburger. Do mesmo ano, inclusive, acho que de 60 também. Isso, do Pressburger, exatamente. É de 60 também? Ah, então, bom, errei, né? Mas, bom, então você tem, assim, aqui e ali, né, o surgimento do serial killer, mas ele como um personagem preponderante, né? Assim, nesse livro, Projected Fears, né, fala que foi nos anos 80 que o assassino serial, ele se tornou, digamos assim, um personagem principal. Tanto é que a grande maioria dos filmes de ação, thrillers, filmes de suspense, filmes policiais e filmes de horror dos anos 80, você tinha aqui e ali, em maior ou menor medida, a personagem do serial killer. Kendall R. Phillips fala que o serial killer nos anos 80, né, que foi justamente a época em que o livro foi incubado, né, e a época em que se passa a história do livro e do filme, o serial killer virou uma espécie, assim, de avatar de todas as contradições e de todas as tensões presentes nos anos 80. Então não é à toa que foi nos anos 80 que teve essa explosão de filmes de assassinos seriais, né? Não foi à toa que anos 80 viu, sei lá, Sexta-feira 13, toda a série do Halloween, toda a série do Nightmare on Elm Street, Manhunter e tantos outros filmes, né, sobre esse assunto. Então, né, eu acho que muito dessa fascinação que a gente tem com o Patrick Bateman vem do fato, sim, dele ser um serial killer, porque o serial killer, entre outras coisas, ele encarna esse id totalmente sem freios. Ele faz o que ele quer, né? Ele é riquíssimo, ele é belíssimo e ele não tem nenhum tipo de sentimento ou remorso, né, quanto às ações dele. Então, olha só que utopia, que sonho. Eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Que ninguém vai me parar e eu não vou sentir nenhum tipo de culpa. Maravilha? Esse é o sonho dourado de muita gente. Quer dizer, nem vou dizer de muita gente. Eu estenderia dizendo assim, sabe? Que esse é o sonho dourado de todo mundo, né? Todo mundo quer fazer o que quer sem sentir a menor culpa. Mas aí, claro, né? Existe a sociedade e existe todas as internalizações que a gente faz dos valores sociais que impedem que a gente faça isso. E que bom, porque senão o mundo seria um caos. Mas a gente projeta essa fantasia de invulnerabilidade, né? E de superpotência nessa figura, que é o serial killer. Então, Patrick Bateman virou, assim, uma espécie de ícone jovem porque ele encarna isso, assim, a vontade absoluta, o poder absoluto. Eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero, né? Eu como o que eu quero, eu como quem eu quero. Não há limites pra mim. Isso diz muito a respeito da cultura de hoje, dessa crise que os homens estão passando, né? Que eles precisam se projetar nesse tipo de personagem para se realizar. É, eu ia dizer que esse elemento essa fração da população, que não é muita gente, esses incels e tal, sigmas, que a galera é obcecada com essa crise da masculinidade, é o tipo de resposta à impotência, né? Que você sente com relação ao mundo, né? Que você se abraça numa figura que claramente psicótica, né? Assassino. Que eu acho que, por exemplo, no Clube da Luta ainda é meio vago, e a motivação do Tyler é meio política, meio subversiva até. Acho que tem até você consegue entender um pouco mais alguém entrar nessa vibe dele, daquela seita lá de vamos acabar com a sociedade de consumo, blá, blá, blá. Você até entende um pouco mais isso nesse filme, né? Do que nesse, do Psicopata Americano, onde é claramente crueldade, amoralidade, brutalidade só, né? Não tem nada, não tem nenhuma política por trás, uma ideologia, não tem nada, né? Ele é pura vontade, eu poder destruir os outros é ótimo, que lindo, eu sou tão infeliz comigo e com a minha vida que eu poder massacrar alguém é uma meta, assim, a qual eu aspiro bizarramente, né? Concordo com tudo que vocês estão falando, né? Eu só queria complementar também essa vontade dele de se encaixar, né, de fereno, eu acho importante no personagem, realmente, né? É uma fala muito importante do filme. E depois ele fala que ele é vazio, ou seja, se ele se sente vazio de conteúdo, né, vazio de personalidade, vazio de empatia com o ser humano, ele é um homem impotente, né? Ele é um homem porque como é que você vai ser potente, né, sem estabelecer relações genuínas com outro, né, especialmente com outras mulheres, né? E aí isso é uma boa sátira, uma boa crítica a esse desejo de ser igual, né? De ser uniforme, de se uniformizar a um certo grupo, né? Se uniformizar de tal forma, né? Você vai ficar tão homogêneo que você vai ficar indistinguível dos seus colegas. Uma coisa praticamente japonesa, quase. Que é uma coisa que os japoneses vivem culturalmente, diariamente. Inclusive é um traço cultural do japonês ele não se destacar na esfera pública, né? Na esfera do trabalho, especialmente. Né? É um valor, né? Você ser indistinguível do seu grupo, né? Porque o grupo é que tem valor, não o indivíduo. E é interessante como o filme brinca com isso, né? Como ele é confundido várias vezes. Vários personagens chamam ele de outros nomes e confundem ele com outros personagens. Então, o filme fala muito sobre esse vazio de identidade, sobre quem realmente é Patrick Bateman. Como se ele não tivesse uma história de vida, como se ele não tivesse vivências, como se ele não tivesse construído uma individualidade com o tempo e com as experiências de vida que ele teve, como se ele realmente fosse uma casca oca, realmente, né? E eu acho interessante colocar que quem escreveu o livro foi um homem que é abertamente gay. E um homem abertamente gay, especialmente naquela época, né? Hoje em dia, um pouquinho menos, talvez, né? Mas um homem abertamente gay, ele sempre teve que, pra ele poder ser gay, pra ele poder ser publicamente gay, ele tem que estar em paz com o fato de ele não se encaixar, sabe? Um homem homoafetivo, ele doesn't fit in. Ele não se encaixa, sabe? Por ser gay, sabe? Ser gay é basicamente estar um pouco fora do centro, como a gente até falou, né? Que uma fala do Luca Guadagnino do episódio passado. Então eu acho que pra um cara como ele, como Bret Easton Ellis, é realmente um alvo, assim, que ele deve ter super interesse de satirizar e de realmente agredir culturalmente, né? De agredir com linguagem, né? Um personagem assim vazio, sem história, que só pensa em se encaixar e que é de tão impotente, ele precisa realmente impor a violência interna dele nos outros, né? Ele é intercambiável com os seus pares, né? Ele nenhum tem nenhum tipo de especificidade, né? Assim, todos replicam do outro, ou a maneira dele de impor alguma coisa é destruindo, né? Matando, massacrando. Eu acho que, inclusive, historicamente, se você for ver, estudar, eu acho que muitos assassinos seriais eram impotentes, ou eram muito frágeis com a frustração. São homens que não aguentam a frustração, que não aguentam o sofrimento, que não sabem lidar, que não sabem se recuperar de uma frustração, ou de uma falha, de um fracasso. São homens que têm uma fragilidade muito grande em lidar com o próprio fracasso. E a gente vê o Bateman, né, o Patrick Bateman, fracassando muitas vezes, sentindo um fracasso. Eu não vejo ele tão empoderado assim. Eu acho que realmente o Igor tem razão. As pessoas veem ele como empoderado, mas se você prestar bem atenção no filme, ele não é nada empoderado. Ele é frágil pra cacete. Ele se sente fragilizado, inferiorizado o tempo todo com relação aos amigos dele. Ele quer ser louco pra ser um alfa male. Doido pra ser alfa, mas ele nunca consegue. Ele não tem... Ninguém acha ele alfa male. Ninguém. O contrário. Inclusive, quando alguém menciona o Patrick Bateman, confundem ele com outra pessoa. Chamar ele, sei lá, de Bob, sei lá. E aí eles mencionam o Patrick, é sempre pra falar mal, pra falar que aquele cara é um imbecil, né? Ele é ridicularizado bastante, né? A gente vê o filme várias vezes e começa a rir mais, né? Porque a gente vê esses detalhes cômicos, assim. É engraçado essa fala do I wanna fit in, né? Porque, de fato, eu acho que é uma das falas mais importantes que o filme tem. Porque denota um nível de conhecimento do ego, sabe? Muito profundo, até. Porque são poucas pessoas que conseguem chegar nesse ponto de autoconhecimento. O que eu quero é me enquadrar, é estar enquadrado na sociedade. Mas agora a gente também tem que pensar que sociedade é essa onde o personagem Patrick Bateman quer se enquadrar. Porque, assim, ele quer fit in, mas aí eu não sei, assim, eu talvez discorde, assim, sabe, de um ponto aí que foi dito, né? Eu não sei se ele quer ser igual aos outros. Eu acho que ele quer se enquadrar no sentido em que, dentro desse contexto dele, estar enquadrado significa estar acima dos outros. Tanto é que ele fica passando mal quando ele vê que o cartão dele não é tão bonito, tão bem feito quanto o cartão do coleguinha. Quando ele vê que o outro colega dele, medíocre, né, conseguiu uma reserva lá no Dorcia que ele tá há meses tentando conseguir. Ou seja, quando ele vê que ele ainda não tem acesso a esses sinais de status, que parece que são de livre acesso para outras pessoas, mas que para ele, por algum motivo, ainda é vedado. A gente não sabe, pelo menos assim, a gente que apenas assistiu o filme, né, não sabe muito, assim, da história pregressa do Patrick Bateman, assim, eu, pelo menos assim, através do filme, não tenho nenhum conhecimento a respeito da infância dele, né, do pai dele, como é que foi a criação dele, da mãe dele, da relação que ele teve, o que ele não teve com essas duas figuras. Então, eu não sei, assim, realmente que abusos que ele sofreu ou que ele não sofreu, para poder dizer de onde que vem isso, mas, assim, claramente, né, ele vem de um complexo de inferioridade muito grande, porque o tempo todo ele tá querendo se afirmar diante das outras pessoas, especialmente dos colegas dele, e principalmente diante das mulheres. Você vê que naquela cena extremamente incômoda, mas engraçada também, assim, que ele chama aquelas duas prostitutas lá pra casa dele, que nem é a casa dele, né, é um outro apartamento. Ele pergunta pra elas, vocês não vão perguntar pra mim o que que eu faço? E as duas meio que balançam a cabeça, falam, não, a gente não quer saber não é importante não. E ainda assim ele começa a falar o que que ele faz, né? Não, então deixa eu dizer o que que eu faço aqui, sabe? Ele começa a falar, assim, ou seja, pra ele é importante, né? Ele apresenta esse tipo de capital cultural, de você dizer, olha, eu sou uma pessoa que tem status, eu sou uma pessoa que tem pedigree, eu sou uma pessoa que tem um certo posicionamento hierárquico elevado dentro dessa sociedade aqui. Olhem pra mim e me admirem. Inclusive, na primeira cena que ele tá com as garotas do programa, é na casa dele sim, né? Aí depois, na segunda vez que ele tá num outro apartamento, que a mulher diz, ah, esse apartamento aqui é mais bonito do que o outro. E ele diz, não é não. Que não é o dele. Exatamente. Então, eu acho que isso diz muito a respeito dessa crise. Assim, a gente não tem muitas informações, né, sobre a biografia, né, do Patrick Bateman, mas a gente vê assim, os sintomas da crise dele, que é uma crise de personalidade. Ele quer ser, como o Diegão mesmo falou, assim, ele quer ser um macho alfa. Ele quer, pelo menos, assim, sabe, vestir os signos que façam dele, né, um macho alfa reconhecível para as outras pessoas, para os outros machos alfa da mesma alcateia que ele. Mas ele o tempo todo esbarra no fato de que ele está num contexto sociocultural em que os homens são homogeneizados. Que praticamente não tem diferença entre ele e o Paul Allen, entre ele e o Davis, né? Que no final do filme, né, o advogado dele acha que ele tá falando com o Davis, né? Ah, Davis, aquela mensagem que você deixou na minha secretária eletrônica, aliás, que coisa anos 80, né? Secretária eletrônica. Aquela mensagem que você deixou pra mim, ah, que engraçado, né? Até parece que o Patrick Bateman fazer. E ele fala assim, poxa, mas você já falou comigo várias vezes, você não tá me reconhecendo? Você não sabe quem eu sou? Eu sou o Patrick Bateman, eu não sou o Davis. Mas o próprio detetive parece que ele incorre nessa confusão de identidades. Ou seja, parece que ele tá num mundo em que os caras são meio que iguais. Sabe-se lá Deus o que você tem que fazer para você de fato se destacar, para você de fato ser diferente. Porque não existe diferença, uma diferença muito grande entre o Bateman, o Davis, o Allen, seja lá quem for. Eles são todos iguais. Eles se vestem basicamente da mesma maneira, eles vão para os mesmos lugares, eles almejam estar nos mesmos lugares, eles transam com as mesmas mulheres, sabe? Tipo, existe uma coisa altamente incestuosa, sabe? Porque um é noivo de uma mulher que tem um caso com outro cara, que tá dormindo com ele, com outro, que já foi namorada do cara. Então, assim, é como se eles fossem uma grande família. Até nesse sentido. O Bateman, ele tá noivo de uma personagem da Reese Witherspoon, mas aí parece que ele aventa a possibilidade de que ela tá dormindo com um outro cara, com um dos sócios dele, e ao mesmo tempo que ele tá vendo a noiva que é de um outro cara, sabe? Ou seja, parece que não tem diferenciação real, não tem identidade entre essas pessoas. E convenhamos, aquela cena do cartão, ela é engraçada. Um dos motivos dela ser engraçada é porque, tá, creme e ovo maltine, sabe? É o caralho, velho. Não tem diferença aqueles cartões. Aqueles cartões não são diferentes. Dá pra ver realmente qual é a verdadeira diferença entre um cartão padrão creme e um outro cartão padrão ovo? Textura diferente, mas não muda nada. Não tem nada, não tem nenhum cartão ali que você olha e fique chocado, assim, de que cartão foda. São todos a mesma merda. E essa procura por se encaixar já foi conseguida por ele, né? Ele, na verdade, já é um sucesso, né? Ele já conseguiu a missão dele. Ele tem que se manifestar de alguma maneira. Por isso que eu imagino, né? Porque a gente diz, né? Esse filme é uma sátira. Porque essas pessoas, tirando esse aspecto de serial killer, essa pessoa não existe, né? Essa galera que trabalha na bolsa, que tá sempre obcecada com social media. Hoje, acho que o Patrick Bateman de hoje em dia talvez seja um influenciador até, sei lá. Essa mente ainda existe, né? Tirando, a sátira pra mim é nesse vazio existencial, né? Nessa crise completa. Quando a gente diz que esse filme é satírico, né? O fato de ele ser um serial killer é só uma... grande exagero, né, da manifestação dessa violência dele, mas eu acho interessante que essa procura pelo status é talvez o aspecto que as pessoas se amarraram, né, esse pessoal que idolatra ele, que ignora a obviedade do comentário que está sendo feito. A gente acha que é mais consumista hoje do que era nos anos 80, né, que era o ápice do consumo do Ronald Reagan e tal, por isso que a gente falou mais cedo, né, porque a figura do Patrick Bateman é vigente, e eu acho que tem a ver com isso, né, essa obsessão com status, com compra, com mostrar o que você tem, a marca, que nem no livro, né, numerar seu relógio da onde, a meia da onde, a cueca da onde, seu cabelo é tal cabeleireiro, não sei o quê. Esse aspecto da violência dele é uma manifestação desse id bruto dele, mas as pessoas acho que se amarram, né, nesse lado da superfície e não conseguem nem ver a sátira em si, né. Completando o que vocês estão falando, né, a questão do cartão, né, fiquei pensando aqui. O cartão, ele é um pedaço de papel, ele não tem peso nenhum, né, ele é puramente simbólico. E eu acho legal essa ideia do cartão como sendo um valor quase máximo para eles, como sendo a posse mais preciosa de cada um deles, porque é um pedacinho de papel com o nome deles, que são nomes intercambiáveis, inclusive, e com a função igual para todos, uma função sem sentido nenhum, vice president, vice-presidente, tem 23 vice-presidentes numa companhia, sei lá, não tem significado nenhum, realmente, não tem peso nenhum. Então, o pedacinho de papel, o cartão, ele é legal, porque ele é mais simbólico do que os outros elementos de status, né, que eles consomem, né, ele é mais simbólico do que, ele tem esse elemento de sátira mesmo, né, de ser tão vazio, de ser tão leve, de ser tão, assim, puro ar, né, mais do que um prato num restaurante chique, mais do que um terno do Hugo Boss, mais do que qualquer coisa dela, como um relógio Rolex. Tanto é que no livro, por exemplo, ele tem uma fala dele, ele fala, não toca no meu Rolex, ele fala pra prostituta. E no filme ele não pode falar a marca Rolex, então ele fala, don't touch the watch, não toca no meu relógio. E isso eu acho interessante porque todas essas coisas que esses personagens têm, que simboliza eles, né, isso aqui sou eu, é parte de mim esse cartão, isso tá mostrando também o quanto que eles não fazem nenhuma diferença no mundo. Eles não fazem nada. A gente tá esquecendo de falar que ele não trabalha no filme. Não tem nenhuma cena dele trabalhando. A gente nem sabe se ele realmente é um investidor da Bolsa de Valores. Acho que ele não faz. Dá pra ver que ele não faz nada. Nada, nada, nada, nada. Talvez ele seja filho do dono da companhia, ou sobrinho, sei lá. E o filme sempre mostra ele ou fazendo cruzadinha, ou desenhando na agenda, ou falando no telefone pra marcar uma reserva, né? Então, é importante que isso, pra esse vazio dele ficar bem claro, bem óbvio, essas pessoas não fazem nada. Não fazem nenhuma diferença no mundo. Não produzem nada de bom, elas não trazem nada, nada, nada de bom no mundo. Nada, nada, nada. E aí, pra complementar, a única maneira que ele vê, que Patrick Bateman vê, que ele pode se manifestar no mundo e fazer alguma diferença no mundo, é matando, é sendo um psicopata. Essas são as únicas ações dele que realmente causam alguma coisa no mundo. A psicopatia, a violência. E é mais legal ainda, né? Nem isso ele realmente faz. Fica ambíguo no filme, de fato. Ele realmente, então, não faz nada no mundo. Sabe? A única coisa que ele realmente poderia lá impor ao mundo, impor a personagens e matar pessoas, sabe? E tirar pessoas do mundo. Realmente isso aí foi, ele fez diferença, né? Não. São fantasias puras. É um mundo tão torto, é um mundo tão superficial, os anos 80. Se encaixar significa não fazer nada de bom pro mundo. Não fazer nenhuma diferença no mundo. É você estar ali, a sua existência, você pode não existir tranquilamente. Ninguém vai sentir sua falta. Ninguém vai sentir a falta. Porque ninguém precisa de você, das suas ações. Ninguém. Ninguém depende de você, ninguém precisa de você, nada, nada, nada, nada. É uma existência também supérflua, aerada, sabe? Rarefeita. Seria substituído por uma outra pessoa igual na sua ausência, né? Pois é, eu acho que a gente chegou num ponto aqui que eu tenho que falar a minha opinião controversa a respeito desse filme. Esse filme já é muito controverso. É porque, assim, esse filme está encerrando a nossa temporada Realidade e Ilusão, né? Porque, de fato, o final dele é bastante ambíguo. Até onde eu sei, né? Diego, você leu o livro, você me corrija se estiver errado, mas, assim, até onde eu sei, parece que o livro, ele é ainda mais ambíguo, né, do que o filme. O livro parece que ele deixa mais claro que essas mortes, né, esses assassinatos que acontecem no filme são produtos de uma fantasia do Patrick Bateman. Não, o livro é bem ambíguo. O livro não dá nenhum sinal se aquilo ali é real ou não. Você fica pensando se aquilo tudo é real no livro, especialmente, porque é extremamente ultra-violento. E não acontece nada com ele, não tem nenhuma consequência, ele não é preso, não tem investigação nenhuma, não acontece nada. E ele faz coisas horripilantes, horrorosas, assim, sabe? E não tem consequência nenhuma. Então, fica ambíguo, né? Ninguém encontra nada, ninguém junta ele com nada. Realmente, o livro é hiper-core, assim, de uma maneira que o filme não é. Mas, realmente, né? Isso não fica claro, eu li também. E é estranho que ele não mata a namorada, que as pessoas que ele realmente, assim, demonstrativamente, ele mais tem desprezo, são exatamente as pessoas que ele não mata, né? Eu achei interessante, estranho isso. Justamente por ele ter um afeto mais forte por essas pessoas, né? Assim, um afeto mais forte é, por mais que seja um afeto negativo, né? Desprezo, né? Ainda assim é um afeto. Eu acho que não tem nada a ver com afeto. Ele não mata a namorada porque ele tem que manter a superfície de que ele... Filipão, não é afeto de carinho. Afeto é, sabe, raiva, ódio, desprezo. É, isso são afetos. Nem que ele não mata a namorada porque ele ama ou odeia ou despreza ela, e sim porque ele, o Patrick Bateman, tem que ter aquela noiva dele. Por isso que ele não mata ela. Eu acho que é nesse sentido frio, calculista, psicopata. Eu acho que é por aí, né? E, por exemplo, o Paul Allen, que é um outro cara igual a ele, ele foda-se. Ele matou, assim, deu uma machadada na cabeça, né? Mas a namorada, a secretária, ele titubeia e mantém, né? Eu acho que as pessoas mais próximas dele, essa encenação do que é ser Patrick Bateman, ele não toca precisamente pra manter essa fachada, né? Impressão que eu tenho. não sei, posso estar errado. É por isso que eu tô falando assim, sabe? Tudo isso são leituras possíveis, né? Assim, não tô falando dessa coisa do afeto, assim, não, mas só deixando bem claro, eu tô falando afeto num sentido psicanalítico, não tô falando afeto de que esse é o afeto dele gostar. Mas Filipão, eu concordo mais com você, inclusive, assim, sabe? Tipo, eu acho que ele não mata a namorada dele, a noiva dele, né? Assim, sabe? Porque ela faz parte, porque ela tá mais diretamente ligada a essa grande encenação, essa máscara, né? Que ele mesmo dá o nome de Patrick Bateman, né? Essa é a máscara que ele veste, né? A máscara da identidade dele. E dar um sumiço nela seria bem mais difícil, né? Agora o Paul Allen, sabe? Tipo, foda-se, pode ser qualquer um. Paul Allen jantou duas vezes com o advogado dele em Londres. Ou seja, ele morreu, ou ele não morreu, ou foi um substituto, foi um genérico dele que tava jantando com o advogado dele em Londres. Sabe, é mais fácil se livrar de um cara desses do que da Reese Witherspoon. Mas assim, enfim, era justamente sobre isso que eu tava querendo falar, né? Porque esse filme, ele encerra a nossa temporada de Realidade e Ilusão. Eu acho que é uma visão quase que, uma leitura quase que canônica desse filme, né? Você imaginar que, no final das contas, foi tudo produto da imaginação dele. Ou seja, o filme, ele é uma grande fantasia, quase que uma piada com a cara do Patrick Bateman. Patrick Bateman, sabe? Você acha que é um serial killer, você não é de nada, sabe? Tipo, era só um sonho. Aí o filme termina com ele acordando um sonho. Você só é doidinho. Toma aí uns remedinhos, que aí você vai parar de alucinar e fica tudo bom. Nesse sentido, ele lembra um pouco, né? O personagem de um filme que eu acho excelente aqui. É um filme de 1955, né? Dirigido pelo Luis Buñuel, chamado Ensaio de um Crime, em que você tem o personagem principal, que é o Arquibaldo de la Cruz, né? Don Chichi, né? O Don Arquibaldo, né? Do filme, que ele acha que ele é um serial killer. Só que ele não é um serial killer, né? Tem uma série de mortes que acontecem no filme, mas são mortes totalmente acidentais. Mas ele acha que ele é responsável pelas mortes. Ou seja, é um personagem ridículo. Ele é cômico, né? Assim, porque, no fundo, parece que ele tem um desejo de ser um criminoso, né? Porque, como o Diego falou, assim, essa violência talvez desse algum tipo de validação e relevância pra vida dele. Mas ele não é, né? Assim, ele é simplesmente um cara azarado que tá no lugar errado na hora errada. E onde ele tá, alguém morre, né? Mas é só isso. Então, o Patrick Bateman lembra um pouquinho esse cara. Sim, já que o filme, né, ele possibilita essas duas leituras, né? De que ele pode ser um assassino e ele pode não ser um assassino. Eu não sei, Cavaleiros. Eu gosto da ideia, né? De que... Eu gosto bem mais da ideia de que ele é um serial killer do que a ideia de que, olha, é tudo um sonho da cabeça dele. Bom, primeiro, tem uma cena que me faz pensar que talvez ele realmente seja um serial killer. Quando ele volta no apartamento onde ele matou o Paul Allen, né? O apartamento onde ele deu uma machadada na cara do Paul Allen. Aquele apartamento, ele tá sendo redecorado, né? Pra ser vendido. Ele foi pintado, né? E quando ele entra no armário onde supostamente o corpo do Paul Allen estaria apodrecendo, ele só vê material de construção. Ele vê um balde de tinta, uma brocha, um pincel, umas coisas assim. E aí vem a corretora de imóveis perguntar: você é o meu duas horas? E aí ele pergunta: mas esse não é o apartamento do Paul Allen? E aí você vê o sangue saindo da cara da mulher. E ela fala: você não deveria estar aqui. Me faz pensar que, olha, sim, a gente entrou aqui nesse apartamento e de fato tinha um cadáver aqui, sabe? Mas se a gente chamasse a polícia, né, pra investigar esse crime, a gente não ia conseguir vender esse apartamento. O preço do apartamento cairia, o imóvel perderia o valor. E a gente não quer isso. A gente não quer ter esse trabalho. Então a gente se livrou do corpo pra poder vender esse apartamento. Ela me passa um pouco essa vibe, porque ela expulsa ele do apartamento. Ela fala assim: olha, sai daqui, sabe? E nunca mais volte. E ele fica sem entender, assim, putz, mas por quê? O que foi que aconteceu? Essa ceninha me faz pensar que o Patrick Bateman talvez seja um serial killer, mas só que ele vive num mundo em que, das duas uma, as pessoas, elas não querem ter o trabalho, né, de lidar com um serial killer, justamente porque lidando com um serial killer, lidando com crimes de verdade, entre outras coisas, o preço do imóvel cairia, e também porque elas não se importam, sabe? Tipo, eu acho que a crítica social e a sátira do filme ganham ainda mais acidez se você pensa que, de fato, ele é um serial killer, mas ele vive num meio em que ser um serial killer pode passar despercebido no meio daquela galera. Aquela galera já é tão escrota que, se você é um assassino serial, não faz diferença nenhuma. Você é mais um dentre eles. Então, eu não sei, eu gosto de pensar que ele, de fato, é um assassino, porque ser um assassino faz com que esse recorte da diretora e do Bret Easton Ellis seja ainda mais pungente, seja ainda mais, sabe, seja uma crítica ainda mais aguda a esse meio. A gente pode até pensar, assim, sabe, que ser um serial killer, ser um assassino, ser um criminoso, ser um assediador dentro desse meio, não apenas não faz diferença, como não vai fechar nenhuma porta pra você, sabe? Você pode ser o vice-presidente de uma empresa, você pode ser um grande CEO de uma companhia, você pode ser presidente dos Estados Unidos, que isso tá perfeitamente normal. Mas eu só queria puxar um detalhe, né, que o filme, a gente debate, ele matou, não matou, etc. Eu acho que no final das contas nem interessa tanto, porque o nome do livro a gente pensa não é o assassino em série americano, sim o psicopata. Então, tendo ele matado ou não, aquela ausência de conteúdo, aquele vazio completo, aquela falta de empatia, de respeito pela vida humana, isso é um fato do Patrick, tendo ele matado ou não, né? Então ele é um psicopata mesmo, né? Isso não está em dúvida, né? Se ele imaginou que matou ou não, ele tem esse potencial por causa desse meio onde ele vive, né? Esse status social dele, esse mundo no qual ele se move. Então eu acho que ele, como qualquer um outro desses de colegas dele, como você falou, realmente tem que ter um traço psicopata, né? Eu já li várias vezes, né, que se você analisa comportamento de CEO de multinacional, que fosse uma pessoa fazendo aquilo e não uma empresa, você consegue classificar isso como algo, comportamento psicótico, né? Então, realmente, isso é um estado natural deles, né? Matou ou não matou, quem sabe, mas que é psicopata, não tem a menor dúvida. Então, galera, esse foi o episódio do American Psycho. Cara, filmaço, um grande livro também, se você tiver um pouco de paciência. É um livro que é cansativo, mas é rico, né? Que é tudo que o filme faz, ele faz muito mais pesado e de maneira grotesca, né? Mas o comentário tá lá, né? E se você quer se embrenhar nessa grande sátira desse pessoal como Patrick Bateman, o livro é um bom caminho, né? Mas se for demais, como é capaz que seja pra você, fica no filme, que é um grande filme. Christian Bale chegou chutando a porta, assim, na carreira dele, matou a pau, perfeito. Mary Harron tá muito boa também, a direção dela. E essa temporada toda foi muito divertida, na minha opinião. Esperamos que vocês tenham curtido. Antes da gente anunciar qual vai ser a próxima temporada e o próximo episódio, né? Deixa eu perguntar pros meus dois co-vice-presidentes aqui, quais são as dicas que eles dariam para quem assistiu o nosso episódio do American Psycho, ou assistiu o filme, ou leu o livro, inclusive, né? Por exemplo, o Diegão. Eu preciso recuperar aqui para vocês, né? Enfatizar a importância de assistir Wall Street, do Oliver Stone, de 87. Lá no meio, bem na época mesmo, bem no auge do yuppismo, né? Dos yuppies na Bolsa de Valores, né? Eu acho que não é um filme perfeito, né? Mas é um documento histórico, é um registro de como era de fato naquela época, assim. Eu acho que é um filme bem, bem verdadeiro, né? Bem verossímil nesse sentido, né? É um filme que mostra de fato um homem jovem, né? Que sonha com a riqueza, né? Que sonha com esse status super elevado, né? Com o sonho de estar acima de todos. Com o sonho com esse tipo de sucesso capitalista, né? Esse sucesso com base em posse. É um realmente baseado só em posse, porque o trabalho em si, né? É pura especulação. E eu acho que é um personagem, o personagem do Gordon Gekko, né? O personagem do Michael Douglas é um personagem icônico, absolutamente, na história do cinema, assim, certo? Mereceu o Oscar de ator coadjuvante, né? Tá espetacular. Essa frase, ela nunca vai ser esquecida, acho que é uma frase que vai estar, como sempre, das frases mais famosas do cinema, né? A cobiça é boa, né? Greed is good. Essas frases mais simples são as que ficam, né? Impressionante. Então, eu acho que é importantíssimo, tem que rever esse filme, tem que ver, e é um filme que mostra, de fato, essa cultura que o American Psycho satiriza. E é interessantíssimo como o personagem principal, ele tem duas figuras paternas, né? A figura Al, genuína, que é o pai dele de verdade no filme, que é um ator espetacular, Martin Sheen, pai do Charlie Sheen, e o Michael Douglas, né? Que é a outra figura paterna diabólica. Então, recomendo muitíssimo esse filme. Eu já vi muitas vezes, eu gosto. Muito bom. Oliver Stone, realmente, né? Gordon Gekko é um Patrick Bateman, né? Só que nesse filme, a diferença do psicopata americano, você vê ele negociando e trabalhando, né? Por mais que seja meio abstrato, assim. Ele não tá só na palavra cruzada, que nem o Patrick. E você, Igão, qual é a sua dica da semana? Ah, eu vou ter duas dicas aqui, né? O primeiro, mas eu tenho que dizer que o Diegão recomenda, assim. Tá aí a recomendação dele. Eu desrecomendo Wall Street. Diabo de filme chato pra caralho. Eu tenho que dizer isso. Nossa, eu fui ver esse filme, Oliver Stone, Michael Douglas, nossa, diabo de filme chato pra caralho. Ele tem coisas muito boas, ele tem cenas muito boas, assista cenas do Michael Douglas, realmente, ele é muito bom, vale a pena ver o filme por causa dele, e também porque é mais uma forma de você entender essa cultura yuppie, que foi tão preponderante nos anos 80. Então, assim, é um filme que, de fato, me marcou a época, e deixou algumas frases de efeito aí, né, mas já vá avisado, né, se o Diegão ele recomenda, eu desrecomendo. Eu acho chato, chato, chato, já disse que é chato? Chato. esse filme. Mas enfim, de filme chato pra chato, um dos filmes que eu tenho pra recomendar também é um pouco chatinho, mas eu acho que ele serve muito bem pra entender, de novo, o que foi essa cultura Yuppie dos anos 80, né? E ele também é baseado num livro do Bret Easton Ellis. O nome do filme é Less Than Zero, Abaixo de Zero. Ele tem coisas ótimas nesse filme, como, por exemplo, a interpretação do Robert Downey Jr. no começo de carreira, né? Robert Downey Jr. que depois, né? Pra geração atual, né? Ele é o Homem de Ferro. Quer dizer, nem mais é o Homem de Ferro, né? Agora ele é o Dr. Doom. Então, esse é o bom do Robert Downey Jr. que a cada geração ele se reinventa, né? Então, agora ele vai ser outra coisa, né? Mas eu acho que uma das melhores interpretações dele, assim, é um filme sobre expectativas frustradas e sonhos perdidos, né? Em meio a um ambiente super cool dos anos 80, né? Com excelente trilha sonora, uma direção de arte primorosa, boas atuações também, assim, não só do Robert Downey Jr., mas também você tem a... Quem mais que você tem aqui nesse filme? Você tem o... Deixa eu ver... Andrew McCarthy. Aquele do Weekend at Bernie's, né? O morto muito louco, é um deles. Daqueles dois caras. Isso, exatamente. É, exatamente. Andrew McCarthy, a Jimmy Gertz também, tá muito bem nesse filme. James Spader, né? Acho que não tem como você fazer um filme sobre a geração perdida dos anos 80, sobre esses aspectos mais tanatológicos dos anos 80, sem você colocar o James Spader, né? Fazendo um personagem dúbio, ambíguo, andrógeno, ou seja lá o que quer que ele seja, sabe? Tipo, ele faz o papel de um traficante, muito, muito boa a ponta dele nesse filme. Então essa é uma das minhas recomendações, se você quiser entrar mais, assim, sabe, nesse universo chique e decadente dos anos 80, da cultura yuppie, do materialismo, do consumismo, do reganismo, né? Recomendo, então, Less Than Zero. Mas, se você gostou desse aspecto psicótico, né, do filme, e se você tem, né, true crime stories como sendo um dos seus prazeres culpáveis, não se sinta mal. É um dos meus prazeres culpáveis, totalmente, né? Já fui julgado várias vezes, mas eu adoro. Adoro histórias de crimes reais e psicopata, serial killer, essas coisas todas. Eu deveria falar com um terapeuta pra ver se eu sou normal. Eu já sei que eu não sou, né? Mas, enfim, recomendo que vocês assistam, se vocês tiverem estômago pra isso, né? Um filme chamado A Casa que Jack Construiu. É um filme de 2018, dirigido pelo Lars von Trier. Lars von Trier que anda com uma saúde bem fraca, né? Então, talvez seja o último longa-metragem que o Lars von Trier venha fazer, eu não sei. Eu espero que não, porque eu acho ele um excelente diretor, eu gosto muito do Lars von Trier, mas sendo bem realista, talvez seja o último filme dele, até mesmo porque ele faz uma auto... É um filme autorreferencial, né? Se você assistiu a outros filmes do Lars von Trier... Bom, se você não viu outros filmes do Lars von Trier, você vai gostar desse filme. Se você já assistiu todos os outros filmes do Lars von Trier, talvez você adore esse filme, porque ele é muito autorreferencial à própria obra dele como um todo. É um filme que não é fácil. É um filme de 2 horas e meia, mais ou menos, ou quase 2 horas e meia. Ele tem algumas passagens bem experimentais. Ele não é um filme muito narrativo, ele não está muito preocupado em contar uma história. Ele é mais uma série de segmentos ou esquetes sobre a vida de um personagem altamente conturbado, que é interpretado de uma maneira primorosa pelo Matt Dillon no filme, que é o Jack. O filme, ele se dá quase como se fosse um desses tratados filosóficos do século XVIII. Sei que o Lars von Trier é um grande admirador do Marquês de Sade, então aí você vê uma estrutura literária bem sadiana, né, na própria narrativa do filme, né? O filme, ele é dialogado o tempo todo, é como se você tivesse a ação e duas vozes que estivessem comentando e explicando a ação do filme. Eu achei esse formato interessantíssimo, mas talvez alguns espectadores achem um pouco estranho, talvez monótono, talvez verborrágico, não sei, eu acho que depende do gosto de cada um. Eu achei primoroso, né, eu acho que é um excelente filme, mas por conta dessas diferenças estruturais dele e por conta de, né, é um filme que não poupa o espectador em nenhum momento, assim, ele é bem cruel em certas cenas, não chega a ser muito gory, muito cheio de sangue, mas o personagem é de uma crueldade, assim, quase nefasta, né, e a forma como ele advoga a favor dessa crueldade torna o filme ainda mais perturbador, né, no sentido das ideias. Eu acho que se você conseguir passar por cima dessas coisas, você tem um prato cheio aí. É um filme excelente, é um filme que, entre outras coisas, ele questiona justamente essa nossa obsessão cultural que nós temos com a figura do serial killer e faz um paralelo interessante entre a paixão que a gente tem por assassinatos e a paixão que os artistas têm por criarem suas obras. Olha só que coisa. Então, recomendo aí A Casa que Jack Construiu, filme do Lars von Trier de 2018. Muito bom. Eu tava na dúvida, né, o que eu vou recomendar. Pensei até no Lobo de Wall Street, mas é tipo um filme que eu acho ótimo, mas é... Todo mundo já assistiu, muito conhecido. Fica a dica, inclusive. Mas eu assisti ontem, por coincidência, um lançamento que tá fácil de ver, tá no Prime. O Aprendiz, do Ali Abbasi, diretor iraniano, um filme de produção americana sobre a ascensão do Trump, né? Como sendo aprendiz daquele advogado Roy Cohn, que era mão direita do McCarthy nos anos 50. Ultra reaça, assim, brutal. Ao mesmo tempo que ele era também uma figura meio gay, meio conhecidamente assim, é uma figura, um cara poderoso que serviu de mentor pro Trump. Eu sei que, não sei vocês, mas eu não aguento ver o Trump e ouvir ele, pensar nele, mas eu achei que o filme fez um papel muito legal, muito sutil de contar a história. Não achei meramente uma caricatura engraçada, também não passa pano pra nada. E o Sebastian Stan, né, que é aquele ator que eu pessoalmente comecei a conhecer ele como filme de super-heróis e tal, né, um ator mais comercial, tá ótimo no papel do Trump, achei ele muito bom. O Roy Cohn é feito pelo Jeremy Strong do Succession, né, a vibe do filme tem um pouco a ver com essa dessa série. Eu achei muito bom, assim, inesperadamente eu vi meio que sem muita pretensão, e eu acho que tem muito a ver com esse filme de hoje, né. Então, acho que é um filme que, pela associação com o presidente Trump, a gente fica com um pouco de preguiça, né? Acho que vale a pena. Não passa pano, mas também não é uma caricatura, assim, um Saturday Night Live, simplesmente, né? Um filme muito bem feito, muito bem filmado. Quando é dos anos 70, você vê o grão, assim, meio 35mm. É quando a ação passa para os anos 80, é meio vídeo, assim, meio vídeo antigo, né? Achei muito esteticamente interessante esse filme e muito bem atuado, as ações impressionantes, assim, dos dois principais. Só queria comentar rapidinho do Aprendiz, que eu vi também, gostei muito, e acho que mostra de uma maneira bem isenta, né? De uma maneira não claramente denúncia, que eu acho mais interessante ainda, como o Trump, ele é obcecado por fazer dinheiro, né? Por fazer negócios. O grande objetivo dele, a grande obsessão dele é fazer grandes negócios, né? Tirando a maior vantagem para ele possível. É a habilidade dele de negociar. Ou seja, o filme inteiro mostra ele mais jovem, né? Nos anos 70, 80. E aí você fica, se você pensar que aquele homem mostrado no filme, ele vai ser presidente depois, é um absurdo. Você vê o quanto que é absurdo, que é um homem que nunca pensa em nenhum momento, em zero segundos, ele pensa na população, no povo, fazer o bem e tal, e ajudar o país e tal. É um homem que só não tá nem aí pra isso. Nada, nada, nada, nada, nada. Perfil absolutamente pra não ser presidente. Exatamente. É por isso que eu acho que tem a ver com o episódio de hoje, né? Essa figura vestidora, assim, obcecado com grana e com poder e nada mais além disso, né? É só uma casca humana, né? Só que no caso dele é pintado de dourado, né? Não é a figura apolínea que é o Patrick. Mas então, galera, esperamos que vocês tenham curtido a temporada, o episódio. A gente se divertiu muito, como sempre, conversando aqui, botando nossas ideias, assim, para debate, mudando de ideia. Eu acho que foi uma temporada super rica, assim, no nosso programa. Só que quando a gente fez a nossa enquete ano passado no Instagram, né, a gente botou o que a gente vai falar no programa, a que ficou de primeiro lugar foi essa, né, Ela é de Ilusão, que vocês acabaram de ouvir hoje, terminando. E a segunda colocada ficou tão próxima que a gente falou, temos que emendar, não adianta, bora, senão o pessoal vai desistir de ouvir a gente. Então vamos fazer logo em segundo lugar, continuando com uma temporada também selecionada pela segunda grande quantidade de ouvintes, que é a temporada de Vampiros do Acervo Fantástico, que ficou de segundo lugar na nossa enquete, e vai ser agora. A gente já tem a seleção toda feita. O Igor tá curtindo aqui no mudo, tá levantando os braços que nem o Patrick, mostrando os bíceps dele. E então é isso, galera. Nossa próxima temporada, Vampiros, como foi solicitado. Espero que vocês curtam muito. E vamos já começar falando com um filme recente, né? O momento que a gente tá gravando aqui em março, um lançamento no começo do ano, mas tá bem vigente, super popular. É o remake de Nosferatu, do Robert Eggers, com a Lily Rose Depp, Nicholas Hoult. Filmaço, eu vi no cinema com o Igor, muito legal. Ué, você não vai falar o Bill Skarsgård, que é o principal? Não, o Bill Skarsgård é o próprio vampiro. Eu pensei a mesma coisa, foi pois Nosferatu, foda-se, né? Mas Lily Rose Depp, eu sei. Eu falei, a gente vai falar no episódio, eu só tô falando que é um... Tô falando do filme como um todo, né? Eu já tá sacaneando você. Remake do Nosferatu, de 2024. Robert Eggers inaugura nossa temporada de Vampiros. Esperamos que vocês fiquem com a gente. E a gente já tem muita coisa planejada para depois. Temos já ideias para do que vem até depois da temporada dos Vampiros. Então, vem coisa muito legal por aí. Então é isso, galera. Esperamos você daqui às duas semanas. Bora dar nosso tchau pros ouvintes. Grande Igor de Campos. Cavaleiros, é sempre um prazer falar com vocês sobre esses filmes psicóticos e absurdos e alucinatórios e alucinógenos. Eu gostei muito dessa nossa temporada. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado também, tanto quanto a gente tenha gostado de rever esses filmes, rever ou ver, ou, enfim, rever, ver e conversar sobre esses filmes. E é necessário dizer, assim, sabe, que esse adolescente de 15 anos, trevoso, gótico, sabe, está vibrando por uma temporada inteira só de filmes de vampiros agora, e a gente ainda vai inaugurar com Nosferatu, que é um filme, eu acho que é o filme que, após anos de Twilight, né, conseguiu devolver a dignidade, né, às criaturas da Transilvânia, que agora não tem mais essa merda de sair de dia e ficar brilhando e ser vegetariano e casar virgem, essas coisas todas. Vampiro voltou a ser vampiro, né, mas brincadeiras à parte. Ansioso pra gente falar sobre essa nova temporada, sobre o Nosferatu do Robert Eggers, que eu achei um ótimo filme. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por terem escutado a gente, muito obrigado pela paciência de estarem conosco até hoje. E até aqui, não esqueçam de seguir a gente no Spotify, no Instagram, mandarem suas dúvidas, sugestões, críticas. E é isso. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Diego Nunes. Falou, pessoal. Amei esse episódio. Adorei falar sobre American Psycho, né? Sobre psicopata americano com vocês. Enriqueceu mais ainda, como sempre, né? A minha experiência com filme, com livro. E muito empolgado também pra nossa temporada de vampiros. A gente já deu esse spoiler, né? Não vai rolar Crepúsculo nessa temporada. Sinto muito, né? Pra quem gosta. Vai rolar vampiro monstro. A gente gosta de monstro. Vampiro monstruoso. Olha, que chupa sangue e mata, assassino. Vai ser isso. Os grandes filmes de vampiros, né? A gente escolheu de vários pontos de vista, filmes diferentes, filmes com pegadas diferentes, com estilos diferentes. Com certeza, fiquem com a gente, continuem ouvindo, que vocês vão curtir muito. Um abração. É isso aí, pessoal. Sou o Felipe Sobreiro. Espero vocês daqui a 2 semanas com a nossa temporada de vampiros. Falou!